Eu queria dizer a vocês que, mais uma vez, é uma honra estar aqui, poder dizer para vocês que nós somos iguais, enfrentamos as mesmas lutas, às vezes com nomes diferentes, com jeitos diferentes, mas temos as mesmas escolhas, temos que tomar a mesma decisão diante do Senhor, de sermos ou não. Essas mulheres, como nos foi apresentado nessa cena tão especial, celestial, que nós acabamos de presenciar, nós podemos ser essas mulheres que oram, que frutificam, que fazem a diferença. Mas isso requer uma decisão do nosso coração. Bem, vocês não podem imaginar o que aconteceu comigo e ao longo do que Deus está trazendo. Eu vou contar um pouquinho para vocês do que aconteceu de sexta-feira para cá no meu coração. Eu disse a Dani que realmente podia ter terminado ontem. Vamos, já deu. O que mais que tem, Senhor? Precisa mais. Mas o Senhor quem sempre quer mais. Sempre quer mais. Porque Ele é um Deus de amor, um Deus dadivoso, que quer que a gente vá além. Nós precisamos ter no nosso coração essa vontade de ouvi-lo, de estar cada dia mais pertinho, mais parecidas com o Senhor. Porque quanto mais a gente se aproxima dEle, mais parecida com Ele a gente fica. E aí as pessoas começam a dizer coisas, muitas vezes, sobre você, que eu preciso dizer, não tem nada a ver com você. E eu vou contar um pouquinho disso para vocês, durante a palavra, que Deus fez um rebuliço, eu preciso dizer para vocês, não tinha nada diretamente, indiretamente sim, a ver com aquilo que eu tinha preparado, né? Alguém disse assim, ah, ela é tão certinha, vem, traz com tudo assim, traz o PowerPoint, disse, pois é, eu trouxe, mas daí, até as 4 da manhã eu fiquei acordada e eu não conseguia parar de escrever, e o Espírito foi falando isso, mas o que, que eu vou fazer? Eu trouxe tudo isso pronto, mas como é que eu vou? E na hora, se eu me perco, como é que vai ser? Esse negócio de se preparar de última hora? E se eu não dormir, como vai ser? Irmãs, eu dormi profundamente, das 4 da manhã até as 8h25 da manhã. Eu levantei sozinha, a Dani nem bateu na porta, deu tempo de tomar banho, maquiar, deu tempo, até eu tomei o café tranquilamente aqui. Deus fez alguma coisa muito diferente. E eu quero dizer para vocês que é no poder do Senhor e na confiança de que Ele é quem fala que eu estou aqui. Porque aquela professora certinha que deixa tudo preparado, plano de aula, aquela não veio, não dava. Porque esse negócio de última hora não ia dar. Ela ia estar aqui assim, ó, tremendo. Então, gente, o Senhor operou grandemente no coração de toda a boa terra que esteve aqui durante esse encontro até aqui. Falou muitas coisas. E o lindo é que todas as ministrações foram uma sequência de atitudes que precisamos tomar. E mais, não é uma vez, é todos os dias. Todos os dias nós precisamos fazer escolhas e decisões para sermos as mulheres que Deus quer que nós sejamos, aquelas que nós fomos preparadas para ser. Por isso, na sequência do que Deus tem falado, eu queria ler com vocês 3 textos. E não consigo não ruminar a palavra de Deus. E ontem, falando com os jovens e adolescentes, eu disse, pessoal, Deus não fala, vocês acham que Deus não fala? Deus fala. Você tem que buscar a Deus, tem que orar, tem que ler a palavra. E a palavra simplesmente entra e a voz de Deus fala, e fala, e fala. Deus fala. Eu queria que vocês abrissem Lucas 10, o texto que a Helena colocou a nós, tão conhecidos. Então, o primeiro evangelho que nós vamos olhar é o evangelho de Lucas. E o tema que Deus colocou nessa madrugada no meu coração é o perfil de Marta e Maria. O primeiro texto, passando partir do versículo 38 do capítulo 10. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, te ocupas de muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Durante essa semana, irmãs, e essas semanas, eu enfrentei uma luta profunda dentro de mim. Porque algumas coisas que já são pressões sobre as nossas vidas e a vida da nossa casa, e eu creio que é importante eu colocar isso para vocês, muito especialmente pela força com que Deus nos falou no sábado pela manhã. Nós precisamos expor as raízes. Nós precisamos dar a conhecer as nossas lutas com um propósito. E o que eu enfrentava, por incrível que pareça, é uma coisa linda, maravilhosa, mas de repente algo se moveu dentro de mim. E eu não conseguia identificar com clareza. Nós estivemos desde o final do ano em uma constante viagem. Viajamos todo janeiro e fevereiro com os nossos filhos pela primeira vez para o exterior, enfrentando as mais diversas situações. Vocês conhecem que tenho dois filhos, um de 16, no auge da adolescência, cheio de ideias, cheio de vontades. E tenho uma filha de 22 anos, que é especial, que tem uma constante dependência de mim, e eu preciso mediar todos os relacionamentos, sempre ajudando ela nesses relacionamentos. É verdade que quanto mais a igreja se aproxima dela, seja aonde ela estiver, em qualquer lugar, mais fácil fica isso, porque as pessoas começam a discernir como lidar com ela. E realmente não tem melhor lugar no mundo, porque não tem lugar no mundo. É no reino mesmo que um especial, um portador de necessidades, pode se sentir bem, pode ser bem cuidado. Isso acontece com ela. Porém, nós íamos para os Estados Unidos e passar 2 meses. Ai, é maravilhoso, vocês não imaginam. Você falou: que bárbaro, vocês vão passar esse tempo todo fora. E me vinha assim: ei, irmã, eu vou sem a minha casa, eu pensava, né? Eu vou sem ninguém para ajudar, nenhuma irmãzinha vai me ajudar, a língua é outra. Então, além de mediar, eu ainda tenho que traduzir para cá, para lá. Ela fala, a Aurora interage o tempo todo e com todo mundo. E realmente interagia em inglês. Ela parava nos aeroportos, então dizia assim: Aurora, what's your name? Assim, no meio do aeroporto, vocês não têm noção, entendeu? Aí ela dizia: Brasil, where are you from? Ela fazia assim. Aí as pessoas paravam, e uma cultura bem mais fechada, né? Em alguns lugares, nós estávamos num lugar completamente de cultura bem americana. Então, as pessoas, assim, nem ouviam muito, e ela insistia. Daí a pessoa olhava, daí a pessoa acabava por tabular uma conversação limitada pela língua, mas ela conseguia alcançar. E quando nós estávamos lá à beira do oceano, então, nas cidades que nós fomos, onde haviam latinos, onde haviam imigrantes brasileiros também, bom, aí foi a festa, aí ela se soltou realmente, vocês não têm noção. Eu disse para a Dani que o Azaf esteve agora, de novo, pela terceira vez, né, depois desse período, lá, e ele levou uma mala, e não era uma mala pequena, uma mala pouco menor que esse teclado aqui, tá, de material para o pessoal, porque era um encontro de líderes. E ele voltou com metade da mala cheia de presentes para ela, porque por onde ela passou, certo, tinha alguma coisa para enviarem para ela. Bom, o que era para mim isso? Eu por mais lindo que fosse, eu tenho ciência do envolvimento que eu tenho com a condição da casa. Então, eu teria impossível levar roupa. Quando eu venho para cá, passo uma semana, eu trago roupa para não precisar lavar. Certo? Como é que você passa 40 dias com toda a família e leva roupa? Bom, cada um só tem uma mala, e é desse tamanho, e tem que ter uma mala inteira de material. E dentro de cada mala eu tinha 12,5 kg pesados na balança, porque cada mala não pode passar do peso. Eu tinha 12,5 kg em cada mala, matematicamente, de material. Isso significava que 2/3 ou menos da mala era roupa. Nós fomos para o inverno. Senhor, não sei o que fazer. Comecei a fazer mala e a vida não para, né? Então, você tem que fazer a mala, a vida continua e tem que pensar na mala e tem que organizar. Vocês não têm noção. E aí começou uma história. Consegui, gente. Consegui. Deus me deu graça. Eu disse, eu vou pensar em 5 dias. E aí eu vou ter que parar em algum lugar, numa lavanderia, vou ter que lavar, ou na casa de algum irmão, eu vou ter que lavar roupa. E acabou, eu vou levar. E eu tenho que levar roupa de frio. E aí pensa assim, ah, não, na América a roupa é mais barata, não tem problema. Vai e compra tudo lá. Só tem 2 problemas, né? Primeiro é a quantidade de dinheiro que tu pode gastar. Não pode pensar assim. E o segundo problema é um pouquinho mais sério. Roupa para o meu filho, adolescente, e de baixo custo, você encontra em qualquer lugar. Aliás, é absurdo. É assim, às vezes, 4 vezes menos o preço do que aqui. Agora, a roupa, para gente maiorzinha, acima do peso, a coisa não é assim. Eu disse, Azaf, é muito difícil encontrar roupa para a Aurora. Eu preciso levar coisas daqui. E ir revezando as coisas, né? E nós não podemos ficar comprando e comprando e comprando. Eu já tenho guarda-roupas que não cabem o que tem. Já estou tirando o que tem para dar. Como é que eu vou fazer? Não precisa disso. Então, Deus me deu graça e nós fizemos. Passamos 40 dias lá. Mais ou menos uns 15, 20 dias em clima bom. E depois um inverno rigorosíssimo. Deus deu graça. Em pleno surto de gripe A, que lá também tem isso, né? Nós não ficamos gripados, não estávamos vacinados. Deus nos guardou. Em todo lugar que eu estive, Deus proveu, de alguma maneira, um cuidado com a Aurora. Apesar de que essa coisa do cuidado, a gente tem que estar sempre lidando diariamente para a gente não tensionar, não se preocupar, não antecipar as coisas. Ah, mas e se? Esse se é terrível. Uma coisa é se organizar, a outra é viver preocupado. Bem, passou isso e o Azaf nos trouxe para o Brasil. Por quê? Porque ele tinha que atender os encontros de carnaval aqui, né? Não são de carnaval, são os retiros, né? Deixa eu explicar, o Azaf muito tempo trabalhou na TV, na sucursal da Rede Globo, e ele abriu mão disso para o ministério, e durante o carnaval, ele fazia a sonoplastia do carnaval, era a função dele, ele tinha que sonorizar para o Brasil inteiro o carnaval do Rio Grande do Sul, e durante o dia ele ministrava louvores, e ele dormia poucas horas. Aí ele abriu mão desse trabalho, foi o melhor trabalho, ele tinha um cargo, como um cargo de engenheiro. Nós nunca tivemos, humanamente falando, a estabilidade que nós tivemos quando ele tinha aquele trabalho, era plano de saúde, era tudo que nós não tínhamos, nós tivemos. Aí o senhor pediu, porque ele tinha que sonorizar o show da Xuxa, chegada do Papai Noel, e ele passava no carnaval assim, dentro de um caminhão, sonorizando toda aquela situação, mandando para o Brasil inteiro, e passava o dia no retiro. Por isso que eu digo, não, é retiro mesmo, não é carnaval, porque foi uma luta muito grande. Até alguém da Rede Globo vir entrevistar ele no retiro para conversar porque que as pessoas passavam em retiro aquele período, né? E ele orando, Senhor, que ninguém me veja no caminhão nessa noite, porque vão pensar que... Mas eu estou trabalhando. São lutas. Mas, enfim, ele voltou para atender os retiros no período do carnaval. Nos deixou no Brasil, e o Azaf seguiu, porque tinha que seguir as agendas. E a Aurora começar suas atividades, especialmente o André, que está no 3º ano do ensino médio. Bem, aí começa uma história. E nessa história, o Azaf está nos Estados Unidos para terminar a agenda e eu fico no Brasil. São 15 dias. Normalmente, ele viaja nos fins de semana. Inclusive, nos Estados Unidos, nós ministramos todos os fins de semana. e fizemos férias. Realmente, eu programei coisas, não parei um minuto, gente, para os filhos, era museu, era passeio durante a semana. Então, não pensem em descanso. A única coisa que nós não fizemos foi descansar. E conseguimos ir uma vez só, nem levamos as crianças no Walmart, nessas coisas, não deu tempo, não dava. Mas Deus nos conduziu e nos abençoou muito lá. Porém, eu não cheguei descansada e tinha passado o período das férias. Azaf viajando. Volta para o Brasil, passa uma semana em casa, uma semana em que ele passava a semana e ministrava no fim de semana, e cerca de 20 dias depois, volta para os Estados Unidos pela terceira vez. Depois disso, cumpre essa agenda nos Estados Unidos, num, dois encontros de pastores, um em Orlando e um no norte de Nova York. Volta e passa um dia. Isso nunca aconteceu, por isso eu estou trazendo para vocês entenderem o que estava acontecendo. E era Deus testando o meu limite. Aí, atrasou aí, voo, vocês sabem que é uma doideira, vai, atrasa, Azaf chega numa segunda-feira, e na segunda noite ele embarcou para a Europa, para Portugal, para ficar mais 8 dias. Eu tive que levar a Aurora no aeroporto, porque não deu tempo da Aurora vê-lo, então emendou os 15 mais os 8 dias, eu levei no aeroporto. No aeroporto a gente se abraçou, e realmente essa altura eu já estava, Senhor... Porque, além das coisas da casa, eu preciso dizer para vocês o porquê do que o Senhor operou comigo aqui nesse lugar e por que eu vim. Eu estou há cerca de 2 anos, não chega a isso, mas é quase isso, sem uma ajudante fixa. E eu tive 17 anos com ela. E Deus a colocou numa situação e eu a abençoei para uma situação melhor para ela, em termos de distância da minha casa. E eu fiquei todo esse tempo e tenho ficado, Senhor, eu preciso de alguém, mas tem que ser alguém com perfil especial, porque não só eu tenho a Aurora especial, como o contexto da casa, nós saímos muito. Eu não viajo o tempo todo, mas viajo muito. Então, a pessoa dentro de casa precisa ser uma pessoa com visão de igreja, com visão de reino, tem que ser. Porque vai ter um acesso direto à Aurora. Para a Aurora, todo mundo é bom, todo mundo fala a verdade. E o que a pessoa fala é certo. Então, essa relação é muito importante que ela tenha perto de si pessoas que vão acrescentar, que vão somar para a vida dela. E a gente tem esse cuidado. Bem, aí foi a última semana. Nessa última semana, era cerca de 5 dias, quando o Azaf retorna para casa. Eu tive um dia com ele, antes dele ir para a Europa, nesse dia em que segunda eu levei a Aurora, no domingo, eu fui para o Rio de Janeiro, para um casamento muito especial, de pessoas muito chegadas, em que ele chegou da Europa, no Rio de Janeiro, me encontrou e nós fomos no casamento, viemos para casa e aconteceu isso do aeroporto. No aeroporto, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido, nós nos abraçamos e eu estava realmente, gente, de uma maneira como há muito tempo eu não estava. Não tenho estado, eu não lembro de mim assim. Aquilo estava, Senhor, eu entendo, eu aceito, eu sei que é da Tua vontade, mas eu não estou bem. E, sem falar nada, o Azaf chorou no aeroporto e nos abraçou. Disse, eu preciso ir. Bem, volta para casa, tem 4 dias para estar aqui. A rotina da casa, que aumentou. Eu já tenho alguém que me ajude, passe, lave... É, tem uma amiga, vocês não vão acreditar no que Deus faz, mas tem uma amiga muito chegada minha, que cozinha muito bem, que ela vem em Porto Alegre, ela se mudou para o Rio, ela vem cerca de 2 em 2 meses, e ela enche o meu freezer de comida pronta. É alguma coisa, não tem explicação, isso é do céu, porque eu não tenho, eu tenho a habilidade de me virar, eu não sou cozinheira, eu não tenho esse talento. E até digo para você, se eu tivesse tempo... Mas eu tenho que desenvolver tantas coisas que essa coisa, eu tenho que pegar uma receita e fazer, isso eu consigo. Mas eu não tenho aquela habilidade que eu vejo as irmãs terem de misturar isso com isso, com isso, com isso, e quando vê, que coisa maravilhosa, não tem. Então, essa pessoa até me ajuda, porque ela cozinha na minha casa, eu estou junto com ela e eu vou aprendendo. Mas só esse lidar com o almoço todo dia colocado na mesa e tudo, tudo isso, de alguma maneira, foi começando a pesar. E o fato do Azaf estar mais tempo longe de casa. Tinha que vir para cá. Quando ele chegou, um detalhe muito importante, eu quero agradecer aqui à igreja, as pessoas que se mobilizaram para me enviar Ritalina. Está faltando Ritalina no país. o laboratório não está produzindo e a Aurora, sem a Ritalina, ela regride bastante nos relacionamentos e fica mais difícil de lidar. Então, vocês imaginem todo esse quadro. Eu vou dizer um negócio, não é uma opção andar no espírito. Ou anda no espírito, ou fica gritando, igual a Cristina falou ali. Eu vou ficar gritando aqui. Deus! Bom, quando Asaf chegou, ele pegou o violão e ele andava pela casa. E cantava e cantava. E o André agora está entrando exatamente... É uma coisa incrível que Deus está fazendo. É lindo. Mas vocês imaginem que a vida continua, tem todo o esquadro que eu falei para vocês, vocês são mulheres, entendem? E simplesmente o André entra na dele, então eu já perco aquele que pode me ajudar em alguma coisa, o outro já está lá no violão, ele estava viajando e chega. E ele começa. E aí eu vou colocar um quadro para vocês. Estou eu me virando e nisso tem tantas e tantas coisas que vocês podem imaginar e mais um pouco. Eu não teria nem tempo para discorrer para vocês. Mas eu estou lá, ataviada, e a Marta correndo de um lado para outro, desesperada para dar conta. E, Senhor, eu tenho que fazer a prova de inglês para passar o nível de conversação. Senhor, eu tenho que sentar e ordenar, porque eu ficava ruminando. Ó, Senhor, mulheres frutíferas, o que, que tu está trazendo? Eu quero trazer uma coisa tua. No meio de tudo, eu estou fazendo as coisas, mas... E vai, e aquela briga da Marta, e a briga da Marta, e aquela coisa... E aí eu vou e vou, não, mas eu tenho que sentar. E aí o Asaf é o seguinte, dia 21 é feriado, não marca nada. Ninguém, crianças, ninguém marca nada. Ninguém vai fazer nada. Porque eu levo, eu trago, eu busco, eu tenho que trazer, alguém vem cá. Não, nada. E eu abri mão de passar o dia com eles, como de primeiro eu pensei. E dia 21 de abril ele saiu com as crianças, foi para a serra com eles. Eu fiquei em casa. Realmente Deus deu uma coisa especial sobre permanecer. E depois disso, quando eles chegaram em casa, eu já tinha praticamente tudo. Aquilo que eu pensava que seria o que eu traria, mas o Senhor precisava acalmar meu coração, não é? Porque Ele me trouxe aqui para falar comigo. E eu tinha que vir. E eu disse, Senhor, se Tu não me deres... Primeiro, eu disse, se não conseguir remédio, eu não vou. Eu não posso deixar a Aurora com terceiros aqui, sem mim, sem Ritalina. E o Asaf ainda ministrou na sexta-feira, ainda vai viajar no avião. Senhor, isso não vai... De repente, o telefonema na um. Rosana, conseguimos aí. Qual é o endereço que é para mandar as Ritalinas? Aí eu disse, tá bom, Senhor. Tá, na um é a resposta de oração, na um. Não, tá. Tá confirmando, eu tenho que ir. Eu tenho, tá. Amém. Está confirmado. Eu disse, está bom, Senhor. Então eu vou. Aí eu coloquei o segundo senão. Senhor, se tu não me des a palavra, eu não vou. Eu não posso ir. Eu não sou irresponsável. O Senhor sabe que se não tiver tempo, se eu não tiver um espaço, eu não estou conseguindo. Aí o Senhor deu. Ó aqui, filha. Ó, está aqui, mulheres que frutificam. É assim. Primeiro passo. Me deu tudo. Tá bom. Ok. Aí o Asaf volta na quinta-feira. Anda pela casa. E toca. E toca, e toca. E eu tentando dar conta de terminar de organizar as coisas, porque eu tinha que fazer a mala dos... Eu vou passar 10 dias fora, deixa eu explicar. Aqui começa. Nós vamos para Cepal, só volto para casa no outro fim de semana. Eu tinha que deixar a mala da Aurora pronta, eu tinha que ver que toda a roupa tivesse ordenada das outras. O André vai passar em casa a semana toda. Eu moro no edifício do prédio dos pastores. Então, eles vão olhá-lo e ele fica em casa. Tinha que deixar a comida pronta, né? Tinha que deixar tudo. Né? E o Asaf tocando pela casa. E tocando pela casa. E à noite ele ia para o estúdio, dar uma chegadinha, que é para gravar a música, para o pessoal já preparar o playback. E eu quase rouca, gente. E eu quase rouca e quase louca, né? Mas tudo bem. Aí, daqui a pouco, eu queria colocar isso aqui, que é muito importante. Eu vivi isso aqui. Por quê? Eu disse, Asaf, e eu lá, digitando, o Asaf na cozinha, cantando na cozinha, porque na cozinha, ali do lado do escritório, e aquilo retumbava na cozinha, assim, a Aurora fazendo Kumon, alguém aqui sabe que é Kumon, aqueles, tem que se concentrar. A Aurora dispersando por causa da não Ritalina, de não ter a Ritalina, e o André viajando, né? Porque daí vai para qualquer coisa, porque estão distraídos, então Mas naquele dia ele estava tocando violino lá no quarto. Bom, sabe o que é estudar violino? A Dani sabe, né? E fica aquele... tá ok. Aí, daqui a pouco, eu digo, Azaf, tu vai ter que ir para o quarto. Vai lá para o fundo, porque pelo menos a casa é uma linguiça comprida assim. Vai lá para o fundo, fecha a porta. E lá foi ele com o violão para o quarto. Aí ele meio que não falou nada, mas ele ficou meio murcho assim, porque, afinal de contas, ele quer que eu participe, não que eu mande ele para o quarto. Bom... um detalhe aqui, fora passar esse tempo todo e chegar em casa e querer a esposa maravilhosa, amante dos sonhos dele, disponível. E essa estava enlouquecida. Eu fiquei com a camisola Hering mesmo, entendeu? Aquela camisola de renda da chegada, nem pensar. Eu não conseguia nem olhar ela no guarda-roupa. Nem olhar para ela. Não olhei, eu não olhei para ela. Sim, porque no final da segunda, quando ele... fui para os Estados Unidos, voltou. Quando ele voltou da segunda viagem, ah, comprei a camisola, estava 10. Eu tá, comprei roupa nova, estava ótimo. Agora já na quarta viagem... Bom, então, queridas, o que aconteceu foi o seguinte. Mandei ele para o quarto. Mandei. Daqui a pouco eu tinha que entrar no quarto para uma determinada situação, já tinha a aurora, terminadas coisas. Aí eu vou no quarto. Aí eu olhei assim, num sufoco, já estava o André junto com ele em cima da cama e os dois cantando. Daqui a pouco eu olhei aquilo tudo e disse assim. Ele olhou sorrindo para mim e disse assim: quatro músicas. O senhor me deu já quatro músicas. Para ele, Deus dá música, para mim me dá trabalho. Bom, e ele olhou para mim e disse assim, não foi o Marta, Marta, mas ele disse uma coisa que mexeu comigo. Ele disse assim, o que eu posso fazer? Essa casa é uma fonte de inspiração para mim. Não falei mais nada, não tinha que falar. Porque eu continuava pesada, com o peso de uma responsabilidade espiritual. Sabe aquela coisa que ela, a Cristina colocou muito bem? É uma carga de responsabilidade e da própria expectativa. A expectativa que os outros têm a teu respeito e a expectativa que tu tens a teu respeito. O senhor não deu lugar secreto, senhor, o que vai ser? Tá bom, preparei. Foi bonitinho, porque mesmo na última hora eu mandei, enviei. PowerPoint é lindíssimo, vocês não vão poder ver, desculpe. Certo? Porque não é o que Deus mandou falar, mas Deus não muda de ideia, Ele só me deu outro estudo, entendeu? Que era para eu aquietar a minha alma. Porque Deus tem que falar com a gente da maneira que a gente entende. Tá bom. No último dia, um dia antes, a menina que me abençoa fez um PowerPoint maravilhoso, tudo certinho. Embarquei. Ah, ele viu o PowerPoint. E ele olhou e disse assim, está tudo maravilhoso, como todas as coisas que tu fazes. Bom, deixa eu explicar. Não é tão comum, até acontece, mas não é tão comum o Azaf me elogiar assim. E o segundo ponto, quando ele falou aquele maravilhoso, como todas as coisas que tu fazes, eu pensei sobre tudo o que estava acontecendo e tudo o que eu não sentia é que estava maravilhoso. Então, foram dois puxões de orelha que não foi dele, foi do Senhor. Eu estava mais pensando na cigarra e na formiga e convivendo com uma cigarra que, na verdade, não estava fazendo o que eu... Está sendo gravado, não pode veicular, tá bom? Deve estar bombando no Twitter, não? Resultado, expondo as raízes. Resultado, só que tinha um detalhe que eu vou colocar aqui para vocês. A Marta conhecia Jesus. Quando me vinha a história da cigarra e da formiga, era porque eu queria estar lá e não cá. Era eu que queria estar cantando. E eu cheguei a dizer para ele, por que que quando tu estás ministrando aqui na serra, aqui pertinho de casa, a uma hora de casa, e depois vais para a ceia da congregação, lembrem, no fim de semana ele não está em casa. Se eu não estou viajando com ele, eu vou para a congregação com as crianças sem ele. Tu vais à congregação, vais ministrar na congregação, e eu vou estar viajando. Mas eu preciso dizer para vocês que Deus deu uma ordem para ele, para eu vir. Isso não tem nada a ver com esse encontro, porque eu preciso dizer para vocês, esse encontro, ano passado, foi uma bênção na minha vida. Não tinha a ver com o encontro, tinha a ver com o meu momento. Mas eu vim. Passei a noite em claro, na noite de vir para cá, de tantas coisas a fazer. Vim. Cheguei aqui na sexta-feira, Deus falou mais alguma coisa, começou a falar sobre a questão dos jovens e me deu ontem um dia de Maria. Alguma coisa inexplicável que Deus fez comigo. Então, antes de fazer as demais colocações aqui, eu queria dizer, Deus tem um poder transformador sem medida e um amor pelas nossas vidas também sem tamanho. E tudo que Ele quer é uma coisa antagônica, é que a Maria e a Marta, que coexistem dentro de nós, estejam verdadeiramente sendo uma debaixo do Espírito Santo. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Só tem 3 episódios, pelo que eu pude ver. Pelo menos foram os que foram importantes, mas não foram os únicos, porque Jesus estava com Maria, Marta e Lázaro em muitas situações, ou pelo menos por não períodos tão curtos assim. Mas 3 situações foram registradas na Bíblia. A primeira, nós acabamos de ver, que é a questão da refeição que nos foi tão bem colocada pela Helena e o que deve ter sido, né, para Marta toda aquela situação inesperada. Falando nisso, o Azaf avisou ontem que está chegando hoje depois do almoço e vai dormir na casa da Daniela com a Aurora. Também não tinha aviso. Eu avisei, olha, não vão ser 12, 13 vão, mas pelo menos 2 vão vir a mais. A casa já está cheia. Bem, gente, vamos para uma segunda situação. Eu vou procurar agora discorrer rapidamente, mas com a carga da profundidade que Deus me colocou. Está a situação, então, em que Deus chama a atenção da Marta para focar nele, dizendo para Marta, tu andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. São coisas importantes? Claro que são, gente. A questão era do coração, não era o que ela estava fazendo. Entretanto, pouco é necessário. Maria escolheu a boa parte. E eu creio que no meio de tudo isso, quando nós nos posicionamos como Maria, nós podemos fazer o serviço de Marta que é necessário ser feito, mas com outro coração. Vamos para a segunda situação. Num outro evangelho, o texto é registrado em Marcos 14, de 3 a 9. Estando ele em Betânia, inclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podereis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre o tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Segundo episódio, agora com Maria. Vamos para o terceiro episódio. Abre em João 11. Vamos dar uma salpicada entre 1 e 45. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ou seja, ele está enfermo e não está morto, ele está enfermo. Ao receber a notícia, disse Jesus, Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Pulem para o versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Haviam 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Maria, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu isso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Senhor, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Bem, na sequência, os judeus estavam com Maria, seguiram a Maria, porque achavam que ela estava indo para o túmulo orar, mas ela estava indo depressa para ter com Jesus. Então chegou a vez de Maria, no versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então disseram Jesus, perguntou: Onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Ela respondeu, né? E eles que estavam junto. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Jesus amava Lázaro. Então, alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta cuja entrada tinha se posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu daquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. No perfil que Deus me deu para trazer a vocês, começa com Marta e Maria, que conheceram a Jesus. Nós aqui conhecemos a Jesus. Marta e Maria conheciam a Jesus. Marta e Maria amavam a Jesus. Marta, ao ver as necessidades, priorizou o serviço. Priorizou o que tinha que ser feito. Maria priorizou a presença de Jesus. Marta, quando priorizou as necessidades, se sentiu sozinha na responsabilidade. A carga pesou. Então, ela questionou a atenção, o amor de Jesus por ela. Não te importas? Vocês imaginem que nós estamos falando do mestre e como ele era tratado pelos discípulos. Que tamanha intimidade e E ousadia, como disse, loucura, Helena, né? Mas ela tinha que ter intimidade para dizer isso. Assim como eu não tive coragem, mas pensei, Azaf, não te importas que eu não estou conseguindo dar conta e ficas aí cantando e adorando e cantando e adorando e eu não estou dando conta, não te importas. Mas a gente não fala, né? A gente se cuida, né? A gente... Vocês falam que o mineiro é cestroso e desconfiado? Ih, imagina o gaúcho, vai ficando mais frio lá para baixo. Então, a gente se mantém. Não, o salto eu não uso. Mas vamos lá, vamos segurar essa bronca. Senhor, toca no coração dele. Senhor, por favor, não te importas? Não é a mesma coisa? Não te importas? E o que fez Maria? Maria focou a atenção em Jesus e bebeu de sua fonte. Será que Maria era uma desocupada e responsável? Não, gente. As mulheres daquela época sabiam das suas atividades, das suas responsabilidades, que eram mais, fisicamente falando, pesadas do que as nossas, né? Ontem nos foi retratado tão bem naquele quadro, eu fiquei encantada, né? Sem água, sem micro-ondas, sem geladeira, sem... Maria sabia isso. Maria sabia muito bem disso. Mas ela focou a atenção em Jesus. Marta, por sua vez, julgou sua irmã. Bom, aí chegou fogo direto, né? Fogo queima ela, Jesus. É, foi o legítimo. Por quê? Ela julgou sua irmã. Qual era a carga que tinha no coração da Marta e que muitas vezes se encontra no nosso coração? Religiosidade. Olha o jeito que essa irmã se porta. Legalismo. Não, pode ser dessa maneira, não. O Senhor vai dar um jeito nisso. E qualquer coisa eu ordeno. Eu ordeno que ele faça. Ela vestiu-se com uma capa de religiosidade, uma capa de legalismo. Maria, por sua vez, esqueceu-se de si e de seus afazeres e deleitou-se na presença do Senhor. Sabem por quê? Ela discerniu o momento. Tem hora que tem que parar. Quando eu li esse texto, o que Deus me colocou no coração, lembra aquela hora em que tu estava girando feito um pino em casa e o Azaf estava cantando os louvores e uma das coisas que eu faço é estar junto ouvindo, né? Muitas vezes trocando uma palavra, acrescentando alguma coisa, não fiz nada disso. Aliás, não consigo nem lembrar das músicas, uma só eu lembro. Que ficou ruminando na minha cabeça. Mas eu deixei de estar auxiliando, deixei de ser companheira, deixei de estar ali aos pés de Jesus, cantando junto com ele, para estar assim, desse jeito, girando. Eu não discerni o momento. Marta também não discerniu momento algum. Não discerniu a presença, o momento em que Deus estava falando de uma maneira especial. Marta deu uma ordem para Jesus. Novamente, ela tinha intimidade, mas tinha uma ousadia e entrou na carne a mil. Maria não. Maria só ouvia. Ouvia a voz do mestre. Gente, ela nem se defendeu. Levantou. Não, não, ela não falou nada. Ela estava ouvindo o mestre. Marta. Ah, Marta. Marta não pôde estar naquele segundo quadro que a Bíblia nos retrata. Em que Maria foi lá, entrou numa casa onde estavam os homens reunidos. Ela já quebrou um princípio, mas é que aquilo estava pulsando e queimando o coração dela. Ela entrou reto e ela vai, e ela unge Jesus, ela quebra o vaso de alabastro, uma coisa caríssima. Eles não tinham uma condição financeira grande. Mas ela vai pegar algo precioso e daí ela derrama e unge Jesus e daí ela chora e chora e daí ela seca com os próprios cabelos e lava, limpa os pés de Jesus. Ela estava assim, derramada na presença de Deus. Gente, Maria não estava, Maria estava, Marta não estava. Mas eu preciso dizer para vocês, aí eu viajei. Eu viajei porque eu conheço a Marta. Eu conheço a Marta. Marta não derramaria o óleo. Marta não quebraria vaso. Não faz parte. Do quadro, não faz parte. Bom, é o seguinte, essa questão da exposição, se expôs direto, Maria se expôs direto naquela situação. Além de se expor, e a sujeira? Aquele óleo, ia ter que limpar aquilo tudo, porque sobrou óleo para tudo. Sabe aquele óleo melado por cima dele, no chão? Já tinha que limpar os pés, lavar, já tinha sujeira, já tinha terra, e ainda por cima precisa sujar mais ainda. Quer dizer, trabalho não, mais trabalho não dá. E a questão da necessidade dos pobres? Foi colocado por Judas, mas poderia ter sido colocado por qualquer martice nossa. Não, vamos usar melhor isso. Não, a gente pode fazer uma coisa assim, figurada, né? Não precisa tudo isso, aí derramar, gastar tudo isso. O que é que Maria fez? Maria ungiu e adorou o mestre com o coração cheio de gratidão. Ela não viu valor, ela não viu exposição, ela, de novo, só focou o mestre. Marta nos retrata nesses episódios a ansiedade e a fadiga. É aquele momento, Rosana, que não vê nada, só o alvo que tem que alcançar e o que precisa ser feito e a responsabilidade que tem. Marta, naquele momento, era o próprio retrato da fadiga e da ansiedade. Maria é o retrato do descanso. O descanso em Deus. Descanso em Deus não é irresponsabilidade. Descanso em Deus é tu pegares a tua carga e entregares, Senhor. Tu dissesse que era para vir a ti os que estivessem cansados e sobrecarregados. E tu dissesse que era para entregar para ti e tomarmos o quê? Tomai meu jugo e aprendei de mim. Eu, o Senhor, vou trazer descanso para as vossas almas. Eu conheço, eu amo, eu conheço você, eu amo a você. Mas tem que entregar para mim, porque enquanto carregar nas costas, vai encurvar. Tem que aprender a descansar. Mas para descansar, tem que confiar. E aí? E se a coisa não sair do jeito que eu penso que tem que sair? E se não der conta, e se não ficar pronto, o pau é pronto, se eu não conseguir preparar tudo, e se eu chegar lá me dá um branco. Tem que aprender a confiar. Porque daí nos leva a ser dependentes do Senhor. E o que vão pensar? A minha casa, eu não estou dando conta. Como é que eu estou aqui fazendo isso e a casa não está pronta? Vai chegar, entra a visita, pelo amor de Deus, Senhor, tem misericórdia que ninguém veja isso. Porque está preocupada com o quê? Com a exposição. Maria se preocupou com alguma exposição? Vocês conseguem imaginar o quadro de se atirar, colocar óleo, se atirar e começar a lavar os pés com os próprios cabelos? Não viu nada, só viu a Jesus. Marta queria fazer coisas boas para Jesus. E nós queremos fazer. Alguém aqui não quer fazer coisas boas para Jesus? Alguém aqui não quer servir bem a Jesus? Eu ouvi uma coisa muito dura dita por alguém que estava criticando uma situação, mas de uma maneira positiva. Ela disse: de boas intenções, até o inferno está cheio. Jesus nos pede para fazer o que Ele nos manda e não para andarmos em círculos, como a música diz, fazendo um monte de coisas boas que nós achamos que precisam ser feitas e no momento em que precisam ser feitas. Maria queria estar com Jesus. Esse era o ponto. Para o mundo, Jesus está aqui, está falando e eu quero ouvir. Quando Lázaro morreu, Marta foi ao encontro de Jesus, e foi rapidinho, e questionou a sua ausência. Porque quando ela falou, Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Soa mais ou menos nesse quadro como tirar satisfação. Poxa, tu me ama, ama a minha família, amava Lázaro. Por que não veio rápido, ficou se detendo aqui ou acolá? Por que não priorizou a nós? E o interessante é que, depois de questionar a ausência, ela proferiu a fé. Ela falou da doutrina, ela cria na ressurreição, e ela sabia a cartilha toda, a Bíblia estava ali, a Torá, ela tinha... E o que Deus estava revelando através de Jesus, ela já sabia. Não, eu sei que tu é o filho de Deus. Não, eu sei que os mortos hão de ressurgir no último dia, eu sei. E ela sabia tudo. A palavra estava nela. Mas não era uma palavra rema. Era a palavra, logos, a palavra. Ela sabia, já tinha lido. E tinha entendido o quanto a visão humana dela permitia entender. O que fez Maria? Maria esperou o chamado do mestre e atendeu prontamente. Maria primeiro fez o quê? No meio da adversidade, no meio do caos, o que que ela fez? Esperou. Oh, palavrinha difícil. Senhor, para onde? Senhor, a coisa está difícil. Para onde? Eu vou esperar. Eu vou esperar tu falares comigo. Maria esperou. E quando ela esperou, o que foi que aconteceu? Chega Marta, ó, o mestre está te chamando. O mestre está me chamando? Bom, aí mudou o quadro. Aí a Bíblia diz que ela foi depressa encontrar o mestre. E o interessante é que no versículo seguinte diz assim, que Jesus estava no mesmo lugar em que falou com Marta, esperando por quem? Por Maria. O que foi a primeira coisa que Maria fez? Primeira coisa que ela fez, se lançou aos pés de Jesus, de novo. Não perguntou nada. Primeira atitude dela, ela se prostrou diante. E o que é isso? Primeira coisa, ela reconheceu a soberania dele. Se atirou no chão, chão, terra, sujo, reconhecendo a divindade do mestre. Ela adorou ao mestre. Primeira coisa, Senhor, tu sabes e tu permitiste isso. Eu me prostro, eu aceito a tua vontade soberana, eu estou aqui. Só que daí, pela intimidade de se sentir amada e amar ao Senhor, qual foi o próximo passo? No próximo passo é aquele grito ali que a gente viu na peça, que a Cristina falava, Senhor, o que que ela fez? Depois de chegar e adorar ao Senhor, ela abriu o seu coração. E aí ela disse, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus se comoveu. Quando nós chegamos diante do Senhor, cobrando coisas que nós achávamos que Ele, que é Senhor, tinha que fazer do nosso jeito, do jeito que nós pensamos, e trocamos, invertemos e nos tornamos senhoras e Ele servo, eu preciso dizer uma coisa, isso não comove o coração de Deus. Deus fica assim, parado no mesmo lugar, esperando que a gente se quebrante e venha diante dele falar a mesma coisa, dar aquele grito, Senhor, só que o coração é outro. Senhor, eu te amo, eu estou na tua presença, eu te adoro, eu não estou aguentando isso. Senhor, eu abro meu coração diante de ti e peço, Senhor, que tu seja o que eu não posso ser. Porque a palavra diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Senhor, eu já tentei pelo meu braço, eu fiz tudo o que eu pude. Mas não dá. Senhor, está doendo. Senhor, a caverna está muito escura, o deserto. Esse último canto que nós cantamos é tão lindo. É interessante que a pessoa teve espiritualmente assim, uma visão muito linda, porque ela botou um deserto. Todo o quadro do cântico é um deserto. No entanto, o que está falando é que ali no deserto o Senhor fala. Como é que o Senhor vai falar no deserto? É quando eu boto o dedo em riste para o céu. Mas Deus não podia ter feito isso? Como muitas vezes eu vi. Uma vez eu ouvi diretamente um casal de discípulos, a esposa chegar para mim, quando nós vimos que a minha filha era especial, muito amada, querida, mas ela veio direto. Foi uma flecha no meu coração. Ela disse assim, Deus não podia ter feito isso com vocês. E aquilo veio no meu coração. Como? Mas Ele é Deus. Então, como é que tem sido com as tuas lutas? Tu questionas a Deus? Tu acha que Deus tem que fazer da tua maneira ou que está demorando muito? A palavra diz que nós temos que ser como Maria, adorando, esperando. O Senhor vai falar, porque o Senhor vai falar. Ele é fiel. Esperando e prostrados. Pode abrir o coração. Tem que expor a raiz. Tem que dizer, Senhor, é o seguinte. Tu sabes, e eu não posso esconder de ti. Está doendo ou não estou dando conta? O que é que eu faço? Eu vou esperar, eu vou ficar aqui. Fala comigo. Quando Jesus ordenou que tirassem a pedra do túmulo, Marta questionou racionalmente a Jesus. Olha, 4 dias está morto, como é que vai abrir essa pedra? Desculpa, gente, mas eu diria a mesma coisa. De novo, a gente se coloca numa postura de saber... Não, Deus, não, dessa maneira não vai dar certo. Não, desse jeito não dá. Não vai poder ser feito. Aí vem alguém, traz uma palavra de Deus e a gente... Não. Vamos fazer esse jeito aqui. A gente já sabe que isso aqui dá certo. Mas Deus está mostrando um outro caminho, uma outra maneira. E a gente simplesmente não ouve a voz do Espírito e faz do nosso jeito, porque ali é um chão seguro. E aí Deus, às vezes, pega e muitas vezes, e tira o tapete assim, ó, tudo aquilo que a gente planejou, ó, pimba. Preciso dizer para vocês, o PowerPoint era lindo. Então, gente, o que é que nós vamos escolher? Agir no Espírito não é questionar as ordens, não é questionar o rumo que Deus está dando às coisas. E a Bíblia diz, entrega o teu caminho. Olha o Salmo 34 aí. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se ele vai fazer, ele vai fazer. Ou eu não confio. E se eu não confio, eu preciso resolver o meu problema com ele. Porque ou eu confio ou eu não confio. E se eu confio, todas as coisas. Isso sempre está na minha mente, em todas as situações que não foram poucas, Helena. Está sempre na minha. Todas as coisas cooperam. Não é para qualquer pessoa, tá, pessoal? É para quem mesmo? Para aqueles que amam a Deus. Vocês amam a Deus? Vocês amam a Deus? Vocês amam a Deus? Porque eu amo a Deus. Então, às vezes, Deus nos permite passar por desertos. E muitas vezes é para quebrar o nosso nariz empinado. O nosso orgulho. Temos a cada momento de nossas vidas a oportunidade de escolher andar na carne ou andar no Espírito. Jesus amava Marta e amava Maria. E eu acredito, sinceramente, que Maria não estava sempre no Espírito e nem a Marta sempre na carne. Verdade. Mesmo porque eu estou usando isso da maneira como Deus me colocou, para fazer um quadro claro para cada uma de nós. Mas, nos momentos aqui descritos na palavra, as atitudes de Marta foram naturais. Foram carnais, e as de Maria foram no Espírito. Isso está claro na palavra. A questão do alabastro, e todos, por causa daquela atitude, vão conhecer a história dessa mulher. Todos. Por quê? Porque ela estava agindo da maneira que Deus aprova. E isso faz o quê? Comove o coração de Deus, é lindo. Jesus chorou, comove o coração de Deus. Mas Jesus amava as duas, assim como ama a cada uma de nós, independente das nossas escolhas. Ele nos ama, ele não muda o amor dele. O nosso amor é inconstante, o amor dele não. E ele quer que nós tenhamos o amor dele por ele. É uma coisa tão incrível, mas é isso mesmo. Porque Jesus em nós, andando no Espírito, nós vamos amá-lo, não com a inconstância da nossa carne, mas com amor sem medida. Aí a gente se abandona na presença dele. Aí o foco é ele. E o mais incrível, sabe o que é? A gente vai dar conta do almoço, vai dar conta de receber os hóspedes, né, os discípulos, Jesus e o que vier a mais, e mais não ter carro para levar, e mais qualquer coisa que aparecer. Só que o nosso coração no serviço vai ser um coração de adoração. É diferente, muda tudo. Jesus não preferiu Maria a Marta. Não. A Bíblia diz que ele amava Marta e sua irmã Maria. Ele amava as duas. E ele ama nós. Mas certamente, quem anda no Espírito vai frutificar. Quem anda na carne vai ficar andando em círculos. Porque o seu foco está em si, nas suas necessidades. Senhor, não te importas? Ou o seu foco está nas necessidades? Olha aquela irmã como está passando. Deus não faz nada nesse sentido. Olha, tem tanta coisa para fazer pelos pobres. Olha, olha, olha, olha, olha. E anda em círculos e não olha. O Senhor nos mandou olhar para Ele. Quem anda na carne repele as pessoas. Não ganha as pessoas para Cristo. Porque não tem legalismo e não tem religiosidade que ganha. Já viu como tem pessoas vacinadas no reino de Deus? Porque foram tratadas de maneira ríspida, foram julgadas, ou muitas vezes, simplesmente, nem foram levadas em conta. Porque, de alguma maneira, alguns de nós, e nós temos que voltar para nós mesmos, quantas vezes nós não tratamos o irmão como poderíamos e deveríamos tratar no Espírito, e o afastamos. Já vi coisas tão duras que eu tive que pedir misericórdia de Deus. Não só as que eu fiz, mas recentemente eu enfrentei uma situação com uma pessoa que não está no Senhor, dizendo que outras pessoas que não conhecem ao Senhor ouviram o seguinte: olha, vocês não vão ser honrados no casamento porque vocês estão casados em segundas, núpcias, terceira, eu não sei a situação, era um casamento. E mais, a irmã do noivo, que é do segundo, do terceiro, é um rolo desses que o mundo está cheio. Ela é fruto de pecado, porque já é um ajuntamento, né? Quando eu ouvi aquelas pessoas que não conhecem, aquela pessoa que não tem comunhão com Deus falando isso, eu pedi misericórdia. Disse, querida, isso que você ouviu não é a verdade do reino de Deus. Deus ama as pessoas. Ninguém é fruto de pecado. Deus é que gera a vida. Deus ama todas as pessoas. Deus nos mandou servir, amar e ganhar as pessoas para o Senhor. Não nos mandou trazer juízo e condenação, mas nos mandou amá-las. E lembrando, como nos foi colocado pela Helena, Jesus andava com publicanos e pecadores. Porque se não for assim, ele teria ficado nas sinagogas, com a turma da Torá, com os mestres e escribas, mas não dava. Eles sabiam tanto, mas não entendiam nada. Trazendo para vocês o que Deus encerrou nessa madrugada comigo. Marta precisa se converter em Maria todos os dias. O seu coração. Porque nós vamos viver o dilema da escolha todos os dias na nossa vida, no nosso coração. Eu vou agir na carne ou eu vou agir no Espírito? E eu preciso dizer para vocês, nós temos 1000 razões para agir na carne. 1000 razões. 1000 razões nós temos justificativas para entrar na carne, para estarmos descontentes com situações adversas que acontecem, muitas vezes absurdas na nossa vida. E lidando com pessoas, nós lidamos o tempo todo. Igreja é isso, relacionamentos entre pessoas e com Deus. Só funciona se tiver relacionamento com Deus, senão é o caos. Então, no Espírito nós vamos atrair as pessoas. Elas vão vir a nós. Porque nós vamos ter frutos. Paz, amor, alegria. Vem cá, seremos perfeitas? Não, perfeita é o Senhor. Mas andando no Espírito, a cada dia nós vamos estar mais parecidas com o Mestre. E a cada dia as pessoas vão ser atraídas a nós. Para serem conduzidas para quem? Para nós? Não. Para onde a gente está focando? Jesus. Isso não significa que nós vamos abandonar as nossas funções dadas por Deus, mas sim significa colocarmos as prioridades em ordem. Andar no Espírito é Jesus no centro. No centro do nosso coração. Todos os dias da nossa vida. E é uma decisão de todos os dias. Se não, nós estamos fadadas a ser Marta, mas Deus nos quer aos pés dele, em adoração. Queria que nesse momento, cada uma de nós refletisse sobre si. Eu sei que Jesus me trouxe aqui para falar comigo. e falou profundamente que amá-lo é colocá-lo no centro, por melhores coisas e mais certas que nós tenhamos que fazer. Se ele estiver no centro das nossas vidas, se o nosso foco for ele, nós daremos conta, não do que nós achamos, mas do que Deus quer que nós demos conta. É isso que importa. Se prostrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, não deixe o meu coração se afastar do teu altar. Não deixa. Não deixa que nenhum afazer, nenhuma responsabilidade, nenhuma preocupação me afaste de ti. Eu queria convidar que qualquer uma que queira fazer esse compromisso, e eu preciso dizer, aqui vai ser o primeiro compromisso, ou talvez um dos primeiros que nós já temos feito nesse encontro, tão marcante para as nossas vidas. Mas é um compromisso de refletir todos os dias, acordar de manhã. E dizer: Senhor, eu quero andar no Espírito. E tu disseste que seria possível, mas só é possível quando Jesus em mim pode ser pão, pode ser mão, pode ser pé para alcançar, pode ser mão para servir, pode ser pão para ser partido. Porque quando nós tiramos essa centralidade do nosso coração, é peso, é carga, é responsabilidade, é fardo, a gente enverga. Aquelas de vocês junto comigo, porque é impossível trazer uma palavra dessa e não ser tocado por ela. Aquelas que quiserem fazer esse compromisso: Senhor, todo dia da minha vida, eu quero de todo o meu coração, Senhor, optar por ti, Senhor, tu no centro. Você pode, aí no seu lugar ou aqui na frente, trazer o seu coração para o Senhor. Ele não se importa que você coloque as suas necessidades, que fale da carga, mas com o coração contrito, com o coração quebrantado, reconhecendo o quanto nós temos que ser grato, o quanto Ele fez por nós. Então, expor o coração, dizer: Senhor, tu sabes o que eu tenho que enfrentar todos os dias. Senhor, eu não posso sozinha. Eu não posso. Eu quero aprender a andar no Espírito. Faz isso na minha vida, Senhor. Faz isso na minha vida, na vida das minhas irmãs. Senhor, nessa manhã, que mais uma vez tu tens falado ao nosso coração, Senhor, nós queremos te pedir. Tira de nós todo o orgulho, toda a vaidade, toda a soberba. Nós temos recebido tanto de ti, Senhor. Temos tanta palavra na nossa mente, temos tantos conceitos, achamos tanta coisa, Senhor. Muitas vezes nem nos preocupamos com o que tu queres. E nem sempre, Senhor, o que tu queres passa pelo que nós pensamos, queremos ou achamos. Nós somos tão limitados. Senhor, que a cada manhã nós busquemos naquele lugar secreto, naquele momento contigo, em que nós reafirmamos a nossa fé. Buscar a ti, Senhor, focar em ti, Senhor. Faz isso, Senhor, constante nas nossas vidas. Senhor, nos impede, Pai. Fala, sacode, faz alguma coisa, mas não permite que nós fiquemos andando em círculos, Senhor. Fala, Senhor, ajuda-nos, Senhor, mas que nós possamos decidir, Senhor. É uma escolha, é uma decisão que tu nos dá todos os dias. viver na carne, nos nossos próprios pensamentos e conselhos, ou andar no Espírito e sermos as mulheres frutíferas que Tu nos fizesse para ser. Essa obra não é nossa e não existe nada que nós possamos fazer no esforço da nossa alma, da nossa carne para alcançá-la. Porque Tu mesmo disseste, sem Ti, nada, nada podemos fazer. Porque ser frutíferos para Ti não são as coisas que nós fazemos. É uma posição, é um estar. É estar no Senhor. Faz de nós, Senhor. E pela fé nós cremos que a boa obra que Tu começaste em nós, Tu és fiel para completá-la. Completa é o que nós Te pedimos e em fé, Senhor, expomos o desejo do nosso coração. Te pedimos perdão por tantas caminhadas erradas, por tantas más escolhas de atitudes na carne que muitas vezes temos feito. Mas Pai, Contigo sempre há um recomeço e Tu tens trazido vinho novo e nós queremos receber como odres novos, Senhor. E é possível. Se Tu colocasse na Tua palavra a ordem que nós andássemos no Espírito, que assim não satisfaríamos as concupiscências da carne, Senhor, é porque é possível e a Tua palavra não mente. E é isso que nós Te pedimos, Senhor. Opera isso em nós. Nós queremos ser essas mulheres frutíferas que andam no Espírito. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.